você, se puder adquirir um livro desse, eu estou providenciando os valores para que, se alguém quiser, talvez a gente possa até ajudar nisso. Mas eu creio que é de grande importância você, se puder adquirir esse livro, possa adquirir. Muito bem, nas últimas semanas, nós temos estudado sobre os 10 mandamentos e a família, ou os 10 mandamentos da família. Na verdade, eu quis sempre destacar a importância, a relevância dos 10 mandamentos no contexto da família, porque nós não vamos aprender isso na escola. Nós aprendemos isso na igreja, mas nós praticamos isso em casa, e é em casa que os filhos aprendem. Por isso é que Deuteronômio capítulo 6, quando nós estudamos a primeira lição, falamos sobre o assunto, houve uma insistência sobre a forma como se faria o ensinamento dos mandamentos. Mas no capítulo 5 nós vamos perceber que os mandamentos são novamente mencionados. No capítulo 5 de Deuteronômio, no capítulo 6, aí a ênfase de como nós deveríamos fazer para que os mandamentos fossem aplicados à família. Eu quero dizer aos irmãos que eu ultimamente tenho estado muito reflexivo, e essas reflexões têm me trazido um pouco de tristeza, porque eu tenho percebido que, do modo geral, as famílias perderam a sua essência, os seus valores. Isso não começou agora, mas nós estamos tendo efeitos colaterais de decisões que os nossos pais tomaram ou deixaram de tomar alguns anos atrás. E hoje o padrão de família que nós temos conhecido está longe de ser o padrão de família que Deus determinou. E por conta disso a gente tem tido alguns problemas no contexto da família. E eu gostaria de falar a você sobre esse assunto hoje, especialmente, o melhor de todos os dias, para destacar mais uma das questões que vão abençoar o seu lar, abençoar a sua vida e a vida da sua família, e consequentemente a vida da sua igreja. Portanto, vamos ler Êxodo 20, versículos de 8 a 11. Êxodo 20, versículos de 8 a 11, diz assim: lembra-te do dia do sábado, de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Amém. O melhor de todos os dias. Vamos orar primeiramente. Senhor Deus e nosso Pai, eu gostaria de pedir a Ti neste momento que me deste o privilégio de ser um instrumento nas Tuas mãos para transmitir a Tua palavra à Tua igreja nesta manhã. Use a minha vida, ó Deus, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Use a minha vida, ó Deus, para que a Tua palavra seja transmitida com autoridade, com poder e com graça, e que possa tocar o coração de cada irmão, de cada irmã, e que cada lar aqui representado seja grandemente abençoado. Eu oro humildemente em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Bem, meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês sobre o melhor de todos os dias, que é o dia do Senhor. É o dia dedicado ao Senhor. E eu percebo a importância desse dia, porque o texto diz que o Senhor fez tudo em 6 dias, e o texto descreve que no 7º dia Deus descansou. Aí eu fico pensando, por acaso Deus poderia ter descansado? Cansado como? Deus é um espírito, ele não tem esse negócio que é puramente humano de cansaço e fome e sede e medo ou arrependimento, conforme já em outras oportunidades já tratei com os irmãos. Mas quando ele separa esse dia em especial, o sábado, e o santifica, ele não estava pensando nele mesmo, mas estava pensando em você, em mim. Ele estava pensando no povo que ele havia criado. Ele tinha alguns projetos para este povo. E aí eu fiquei pensando, por que que Deus abençoaria um dia e descansaria nesse dia e determina um mandamento para esse dia? Aí eu começo a analisar a família desse tempo. Eu percebo uma coisa muito importante. As pessoas estão muito agitadas e percebo que o dia tem 24 horas e não é o suficiente. E eu não entendo por que que não é o suficiente, uma vez que tudo hoje funciona mais rápido do que antes acontecia. Hoje você, mesmo que anda de ônibus, é tudo mais rápido. Antigamente tinha que andar a pé. Hoje você tem os ônibus. Você chega em casa, vai fazer lá a comida, tem lá o micro-ondas. O que você levaria no fogão a lenha uma eternidade para cozinhar, hoje você, em alguns minutos, no micro-ondas, você resolve o problema. Quando você tinha que conversar com alguém, eu estava com a saudade de alguém, amigo da família ou alguém da sua família, escrevi uma carta. E dependendo de que lugar você mandava a carta, levava uma eternidade para a carta chegar. E depois uma outra eternidade para o retorno da carta. Hoje você senta à frente do computador e no momento em que você escreve, em tempo real, você fala e você escreve e recebe a resposta. E mais ainda, e melhor, você vê e fala e no mesmo momento, como se estivesse pessoalmente. Conversando pessoalmente. Então tudo se tornou muito mais rápido. Mas apesar de tudo se tornar tão rápido, e aí eu poderia citar muitas outras coisas, ainda percebo que essa rapidez se tornou o tempo mais curto ainda. Porque a gente inventou mais coisas para fazer e o dia tem 24 horas e aí a gente não consegue dar jeito. 24 horas não é o suficiente para nós. Então vejo que as pessoas andam desassossegadas, inquietas, correm para um lado e para o outro, não tem tempo para nada. Uma outra coisa que eu percebo que está acontecendo é que antigamente a pessoa ia para o trabalho e ao final do dia chegava em casa, cansado, suado, tirava a bota, o sapato, seja lá o que estivesse calçando, sentava na cadeira, relaxava um pouquinho. Graças a Deus, agora estou na minha casa em paz. Agora, o que eu tenho percebido, o que é mais comum nos lares, é a pessoa chega em casa naquela agitação, aí quando pensa que vai descansar, em casa tem mais outra correria, e aquela agitação, e aquele desassossego. A casa, nossa casa, que deveria ser um lugar de paz, de tranquilidade, de sossego, agora que eu cheguei do trabalho, agora vou relaxar um pouquinho mais, se tornou lugar de convulsão. Quer dizer, o filho está com um problema, aí você vai ter que resolver, aí são outros problemas que acontecem com a esposa, e enfim, a nossa casa não é mais um lugar, por assim dizer, em muitos lares, né? Não é mais um lugar onde a gente pode chegar e dizer, eu quero estar na minha casa. Muitas pessoas pensam, eu quero estar longe da minha casa, porque minha casa é um problema. Pastor Moacir, trazendo uma palavra para o Ministério Docas por ocasião da Semana da Família, falava de uma escola onde a professora resolveu perguntar para os alunos assim, o que é uma família? O que que você acha da sua família? Ou melhor, perguntou, o que que é o inferno? E aí o menino chega lá e diz, o inferno é a minha casa. E para muitos lares, o lar tornou um inferno, um lugar de tormento e não de paz, como deveria ser. Uma outra coisa que me leva a... que depois disso eu sou obrigado a pensar na própria igreja, porque a igreja é formada por famílias e nós estamos aqui e as famílias aqui reunidas. A igreja devia ser, pelo menos deve ser, uma comunidade terapêutica, um lugar onde as pessoas chegam e confessam seus pecados uns aos outros para serem curados, como diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: confessai os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A igreja devia ser um lugar de terapia, uma comunidade terapêutica, onde as pessoas se sentiriam bem. Mas hoje em dia a igreja se tornou também um lugar, a extensão do nosso lugar de confusão em muitos aspectos. A gente vê a igreja, mas está com problema com o irmão X, ou com o pastor, ou com o diácono tal, e aí a igreja, que deveria ser o lugar de acalmar a nossa alma, acalmar o nosso coração, hoje nem sempre é assim. Se tornou um lugar também onde a gente vai porque tem uma obrigação diante de Deus, por assim dizer, mas não é um lugar, para muitas pessoas, um lugar onde eu quero chegar, estar na presença do meu Deus e cultuar a Deus, meu Deus, com os meus irmãos. Um lugar que me trará alegria ou que me traz paz ao coração. E aí eu entendo por que Deus instituiu esse dia. Porque Ele queria que nós tivéssemos um momento para parar, para refletir, para ter comunhão com Ele e comunhão com a igreja. E esse dia seria o dia do Senhor, o sábado, num primeiro momento, conforme a gente vê aqui, em que trabalharíamos a semana inteira, mas um dia é o dia do Senhor. É o dia dedicado ao Senhor. E eu percebo que, à luz de tudo que eu disse antes, como nós precisamos desse dia, como esse dia é importante para cada um de nós, como esse dia é fundamental para a saúde da família, mas como nós temos desprezado a importância do dia do Senhor, seria deveria ser o melhor de todos os dias. Quando olhamos as Escrituras Sagradas, quando estudamos a palavra de Deus, nós encontramos pelo menos três menções sobre o descanso. Existe o descanso da criação, o descanso do conserto e o descanso do Calvário. Eu quero falar sobre cada um deles e mostrar também como a observação de cada um desses dias é fundamental para que eu tenha a minha alma sossegada. Porque eu cheguei à conclusão que essa agitação toda pela qual as pessoas passam, esse desassossego da alma pela qual as pessoas passam, e aí também os problemas decorrentes disso, vem em função de não observarmos um dia do descanso, que é tão fundamental para a nossa alma e não para o nosso corpo somente. Porque a gente pensa: não, hoje é sábado, é dia de descanso, eu vou dormir. Aí você pode descansar o físico. Mas Deus pensou em algo muito maior. Ele pensou no espiritual e também no físico. Por isso Ele determina que no sétimo dia houvesse um descanso. O descanso da criação, em primeiro lugar, eu quero destacar. Como disse, está claro que Deus não descansou. Ele não se sentiu cansado, como nós nos sentimos muitas vezes depois de termos um dia de labuta. Mas Ele estava pensando em você e em mim. E como é que o descanso da criação pode me ajudar? Como é que o descanso da criação pode abençoar a você e também a sua família? Nós precisamos recorrer a Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. Gênesis 2, O texto diz assim. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que nele há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra de que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O que nós estamos observando aqui é que depois de ter criado todas as coisas, aliás, quando Deus começou a criar uma por vez, ele dizia assim, e viu Deus que era bom. E aí fez a segunda criação e viu Deus que era bom. E assim Deus foi. E quando termina o sexto dia, e Deus diz assim, e viu Deus que era tudo muito bom. Em outras palavras, ele diz, viu Deus que era tudo perfeito. Então, no sétimo dia, Deus descansa e o que que acontece? Ele começa a contemplar a obra da sua criação. Ele começa a perceber e contemplar a sincronia de toda a criação de Deus. Como nós observamos o relógio, como é por dentro, como ele funciona, o mecanismo e aquela coisa. Embora a gente não entenda absolutamente nada, mas percebemos a dependência de uma peça para outra. E Deus então começou a olhar e realmente e perceber e isso para o nosso bem, contemplando toda a criação, e diz ele que foi tudo muito bom, tudo perfeito. E como já disse para vocês, no ato da criação, nós falamos sobre Gênesis. Aliás, toda quarta-feira a gente tem falado sobre isso e discutido sobre isso também aqui. Eu entendo que tem sido uma discussão boa aqui na igreja. Deus criou tudo, e você vai perceber isso, para acomodar o homem. Então Deus criou os céus e a terra, os astros, o mar, as aves nos céus, os peixes no mar, os animais, as árvores, a relva, chuva, os astros, tudo isso para acomodar o homem, que é a coroa da criação. Logo, Deus, quando estava criando tudo o que ele criou, ele estava pensando no sexto dia, quando ele criaria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Conforme o texto diz, criamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi o que ele fez. Então toda a criação se direcionava para o homem. E esse é um pensamento profundo, porque agora o homem precisa olhar para a criação e perceber que tudo que fora criado para o benefício dele, para o bem-estar dele. E assim o homem estaria vendo a glória de Deus, e não Deus especificamente, que isso seria panteísmo, mas vendo a glória de Deus, tudo isso prova a existência de Deus. Por isso que em Romanos capítulo 1, o texto diz que nós somos indesculpáveis, mesmo aqueles que não ouviram do Senhor, porque a própria criação revela a glória de Deus. O sexto dia, o sétimo dia, o dia do descanso, seria um dia também para a reflexão, para o refrigério da nossa alma, para refletirmos sobre a nossa vida, para refletirmos sobre a criação de Deus, sobre tudo, tudo que ele fez, os céus e a terra, e tudo isso ele fez para nós, para que nós nos sentíssemos bem, para que houvesse conforto para a nossa alma, algo que a gente não tem experimentado no nosso tempo. Ao invés de conforto, desassossego é o que nós temos percebido. Talvez se nós olhássemos mais para a criação de Deus, nós nos sentiríamos mais confortados. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu casei, fui passar a lua de mel lá na Bahia. E eu sempre voei, quando eu estava na aeronáutica, voava a 15 mil pés de altitude de helicóptero, mas nunca tinha pensado nisso. Mas o avião, eu nunca tinha voado só helicóptero. E vou lá para a Bahia, vou de avião. E desconfiado, porque eu sempre trabalhei com helicóptero eu conheço, qualquer coisa eu estou vendo ali, eu sei tudo, porque eu me tornei mecânico disso. Então qualquer coisa, qualquer alteração, o piloto não precisava nem falar, eu estava vendo. Então o avião vai, sobe, E eu ficava, bom, quando ele for estabilizar, ele vai fazer assim. Então, eu já estava com medo dessa. E o avião vai e tal. Eu falei, bom, né? Quem estava subindo, eu estava agarrado na cadeira assim. E foi a primeira vez que eu segurei na mão da Arlete, medo de avião. Eu estava subindo e, de repente, o avião dá aquela descida, que aí o meu coração vai para a boca. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu estou nas mãos de Deus. Mas pensei assim, na verdade eu sempre estive. Aí depois a gente lá foi andar de escuna, aí me vi medo, só água. Sabe uma coisa, estou nas mãos de Deus. Aí concluí. Mas eu estava na mão de Deus, nas mãos de Deus. Quando eu estava lá, estou nas mãos de Deus, quando estou aqui. Aí depois eu estava andando nas ruas, na praia, aí eu falei, sabe, estou nas mãos de Deus. Mas eu sempre estive nas mãos de Deus. É no ar, é na terra, é no mar. Mas eu aproveitei e fiquei contemplando o céu, as nuvens, o mar, a praia, andando. Eu falei, como é maravilhosa a criação de Deus. Aí comecei a perceber as coisas, vi as crianças nascendo e correndo. E eu falei, mas como é maravilhoso. Isso causa um bem à nossa alma. Se você trabalha todos os dias, aquela correria intensa, você pouco tempo tem para refletir sobre a criação de Deus, sobre a glória da criação de Deus e, sobretudo, para que Deus criou as coisas, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Tanto que a Bíblia também diz que a natureza clama para que os homens se arrependam dos seus pecados, que até por conta do nosso pecado a própria natureza sofre. Então o descanso da criação faz com que Deus contemplasse tudo. E uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente precisa parar um momento para ver a glória de Deus a partir da própria criação de Deus. E esse é um aspecto fundamental e que trará paz e saúde à sua família. A segunda coisa que eu mencionei aqui é o descanso do conserto. O próximo dia de descanso, portanto, que a Bíblia descreve, é o descanso do conserto. Quando nós lemos Êxodo 31, versículo 13 e 16, 17, a parte diz assim, Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás. Eu estou falando de Êxodo 31, 13. E depois 16 e 17. Tu, pois, farás aos filhos de Israel e lhes dirás. Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós das vossas gerações. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Deus, então, quando a gente fala da aliança do descanso do conserto, O que ele está nos ensinando aqui? Que esse dia em especial é um dia para que o povo de Israel relembrasse que era um dia do descanso, em que eles teriam a oportunidade de ter um momento de comunhão com o Senhor, o seu Deus. Era de fundamental importância que eles entendessem que havia um dia em que eles precisariam dedicar ao Senhor, o Deus deles, Deus de Israel. E isso por uma razão muito simples. Nós, no caso eles, necessitavam, quer entendessem ou não, dessa comunhão com Deus. Porque nós fomos criados por Ele e para Ele. Logo, se nós não temos essa comunhão com Ele, isso nos faz falta. Talvez você não perceba a falta que a ausência da presença de Deus faz. Mas muitas vezes eu percebo que as pessoas andam, como disse, desassossegadas, apressadas, desconsoladas, insatisfeitas, E isso determina no meu modo de pensar a ausência da presença de Deus na vida das pessoas. Portanto, a comunhão com Deus é de fundamental importância. Nós precisamos disso, nós precisamos desse momento com Deus, isso nos faz bem. E Deus estabeleceu aqui um conserto que seria o Senhor daquele povo e daria àquele povo uma segurança. É o que nos falta hoje, segurança. A segurança que traz a presença do Senhor. Deus queria ter comunhão com o homem, assim como acontecera antes no Éden. Adão e Eva andavam sempre com Deus e era um momento muito especial. Eu fico imaginando Deus, Adão e Eva caminhando no paraíso, e eu fico imaginando Adão e Eva rindo, e aquele sorriso gostoso de quem tem uma comunhão com o Senhor, que estava ali com ele de alguma forma. Eu não sei, não consigo imaginar como, se Deus estava em forma corpórea ou espírito, não entendo como, mas ele estava lá e eles sentiam isso. E como os filhos se alegram quando caminham com os pais, eu fico imaginando Adão e Eva caminhando com Deus. Era uma festa até o dia que aconteceu o que aconteceu. Mas o que Deus está falando aqui com esses mandamentos é: eu quero reestabelecer aquela comunhão que nós tínhamos antes. Eu quero que vocês tenham um dia de dedicação, um dia de louvor, um dia entre eu e você. E esse dia é o sábado e vocês precisam fazer isso. Sobretudo, não por Deus ele fez, mas pelo povo. Porque ele sabia que o povo precisava disso, o povo precisava dele, da presença dele em suas vidas, sem a qual um vazio profundo encheria os seus corações. Às vezes eu experimento um pouco disso, sobretudo porque Deus coloca no meu coração, e hoje eu compreendo isso. Você precisa orar, e aquele negócio eu tenho que parar de orar ao Senhor Deus. E aí, mas a correria do dia a dia não me permite. Aí eu tenho que parar e orar ao Senhor. Daqui a pouco eu vou. Aí, daqui a pouco chego em casa, já está passando o jornal. Não, quando acabar o jornal eu vou. Aí daqui a pouco chega a hora de eu voltar para o que eu ia fazer, uma visita ou vir para a igreja ou alguma coisa assim. Aí não, quando eu voltar eu oro. Aí quando eu dormir eu oro. Aí não, amanhã cedo eu vou levantar de manhã. E aqui, e o fato de eu não ter parado para buscar o Senhor em oração deixa uma angústia na alma, um ressentimento, alguma coisa que eu não consigo explicar, mas que não é legal, que não é boa. E eu imagino que esse desassossego, por assim dizer, essa inquietação da alma, é o que muitas pessoas têm sentido, só que não têm entendido a razão. E eu quero dizer que muitas vezes isso ocorre porque você precisa de Deus, você precisa dessa comunhão com Ele, de ter esse momento com Ele, mas você não está tendo esse momento de comunhão com Deus. Você coloca as reuniões, a comunhão, você e Deus, a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, aos cultos, a terceiro, quarto, quinto, último plano, enquanto isso é algo por demais necessário para a vida de cada um de nós. E muitas vezes nós não nos damos conta disso. Nós não nos damos conta disso. O que Deus está dizendo aqui, ó, eu quero que vocês tenham um dia para comigo, para que vocês se sintam satisfeitos, ou tenham a sua alma satisfeita, e sejam felizes e abençoados, para que a sua vida tenha graça e tenha alegria. Isso tem acontecido também no nosso tempo. Nós temos nos esquecido do Senhor. Aqueles homens, no texto hebraico, olharam e encontraram 30 palavras, e essas 30 palavras, 30 e poucas palavras, fundaram mais 30 e poucas leis. E aí depois se perdeu a noção. Eles tinham 1.500 e poucas leis e se esqueceram do principal, a comunhão. Que Jesus chega até a dizer: olha, não foi o sábado que foi feito para o homem que foi feito para o sábado, não. O sábado foi feito para o homem. Quer dizer, esse momento é um momento entre o homem e Deus. E o homem precisa de si como precisa. Em terceiro lugar, o terceiro descanso é o descanso do Calvário. O descanso do Calvário trata da obra do nosso Senhor Jesus. E aí muda um pouquinho a questão, porque como a gente já conversou em várias outras oportunidades, eu não vou voltar a falar sobre o sábado e por que domingo, por que sábado, Mas Jesus morre e ele determina a vitória sobre a morte. E o que eu acho importante é, primeiramente, João 19:30, Jesus, no finalzinho, ele diz, está consumado. Quer dizer, a obra que ele havia planejado, que ele veio realizar, estava concluída, estava resolvida. E agora é esse dia que eu quero chamar aqui, o dia do Senhor, o descanso do Calvário, aí diz respeito a nós hoje, nesse tempo. Porque o apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes de Colossos, no capítulo 2, versículo 13, o texto diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados ou delitos. A obra de Jesus, quando ele diz está consumado, mas ao terceiro dia ele ressurge dos mortos, o único que fez isso, ele decretou a vitória sobre os nossos delitos, sobre os nossos pecados. Ele determinou a vitória dando perdão a cada um de nós. Portanto, algo que era impossível para mim, agora Deus havia me concedido. Jesus morre na cruz e paga o preço pelo meu pecado. Agora eu estou perdoado, uma vez que eu reconheço que sou pecador e reconheço o meu pecado e peço perdão a ele. E essa foi uma das maiores obras das mãos de Deus. Quando ele redime o seu povo, quando ele dá a oportunidade ao seu povo de ter essa comunhão com Deus verdadeiramente, quando ele dá ao povo a oportunidade de não mais viver sobre o jugo do pecado e a influência do pecado. Eu sei que nós somos pecadores, porque a Bíblia assim o diz, todos pecaram, somos pecadores, mas somos pecadores remidos. Não importa o que nós fizemos e não importa qual foi o nosso pecado, uma vez que nós nos arrependemos dos vossos pecados, eu não me lembrarei mais. E isso é um motivo de gratidão, e a isso nos leva a termos o nosso momento com o Senhor na casa do Senhor, onde todos aqueles que foram lavados e perdoados pelo sangue do Cordeiro se reúnem para adorar a Deus agora como igreja, não só como família, mas a união das famílias, para adorar a Deus, para prestar o culto a Deus, para dar a Deus aquilo que o resultado da nossa alegria pelo que ele fez por nós. E aí a gente entra no dia do Senhor, que hoje é o domingo, para separarmos para o Senhor, para que tudo vá bem na nossa alma e, consequentemente, na nossa família. Por que isso é importante? Porque o que hoje não se observa é exatamente isso, o dia do Senhor. O domingo, o dia separado para o Senhor. Nesse dia, nós deveríamos deixar tudo de lado, isto é, não trabalhar nem fora e nem dentro de casa. Mas preparar-nos para o domingo, e no domingo temos essa comunhão das famílias, todos aqui reunidos e cultuando ao Senhor. Eu não sou, tenho 47 anos, não peguei muitas coisas lá do passado, mas até quando eu era criança, havia acontecia o seguinte: as pessoas faziam a comida no sábado, deixavam tudo preparado. No domingo, as famílias todas estavam na igreja. Eu não sei o que acontecia, mas era o domingo todo. E ia para o evangelismo. Eu me lembro indo lá para o Parque das Bandeiras, morando em Cubatão, para fazer evangelismo lá com meu pai e alguns irmãos da igreja. Depois nós voltávamos, aí tinha o doutrinamento, eu não me esqueci até o nome, à tarde. De manhã, escola bíblica dominical, culto, depois almoço, evangelismo, aí voltava para o Hoje é DCC, aqui faz tempo eu não lembro mais. Oi? União de treinamento. Aí eu via lá na minha igreja, lá em Cubatão, os homens sentados lá atrás, as mulheres de um lado, os adolescentes, os jovens do outro, cada um na sua classe. E eu percebia, todos estavam lá, davam um jeito. E o mais importante, as famílias eram mais unidas, a igreja era mais unida. Apesar do rigor da época, a igreja era mais unida. E quando acabava a união de treinamento, nós íamos para a praça Princesa Isabel, tinha o culto na praça lá, depois íamos para a igreja, aí tínhamos o culto, aí depois íamos para casa. Era o melhor dia. Eu gostava disso. E me sentia garoto, revigorado, me sentia em paz, me sentia alegre por estar ali com os meus irmãos, com a minha igreja, adorando a Deus, trabalhando juntos, indo a pé lá para o Parque das Bandeiras, voltando. E ainda assim, eu achava tudo aquilo legal, achava tudo aquilo importante, muito bom. Hoje em dia, as pessoas não se preparam para o domingo, as pessoas não se importam com o culto. Aliás, não é uma reclamação, mas às vezes até aperto o pastor para acabar o culto cedo, porque todo mundo tem que ir embora 11 horas. Eu sei que daqui uns 30 anos não tem mais culto. Eu fico pensando se a gente... Não tem mais culto, porque aí depois eu acabo 11 horas, depois eu acabo 10, depois eu acabo 9, depois não acabo, porque não começa. Não, eu não estou reclamando nada não, viu, meus irmãos, os diáconos, por favor, não pense assim. Eu estou pensando no que está acontecendo, porque não é aqui, é geral. O que é importante, a casa de Deus, já não é tão importante assim. Então a gente não quer ver... A escola bíblica dominical, o que é que o culto acaba lá? O que é que o pastor pega, vai pregar? O pastor, pô, tem que pregar. O pastor prega muito, pega 20 minutos, tem que pegar 10. E se um dia não pregar, está melhor ainda. Quer dizer, a palavra de Deus já não é importante. Culto de quarta-feira as pessoas não vêm, poucas pessoas vêm, reuniões de oração não vêm. E quer dizer, o que é que nós estamos passando com o nosso filho? A igreja é bom, mas não é muito importante, meu filho. Então você não se preocupe com isso. Faz aí que o pai está fazendo e está tudo certo, porque aí daqui a 20 anos a gente vai chegar aqui na igreja e não vai me surpreender se eu chegar aqui e vir meia dúzia de pessoas, porque a fé de muitos já esfriou. Hoje eu diria que ela está esfriando. Exemplo do que acontecia na Inglaterra, que foi quem levou o evangelho para os Estados Unidos. E na Inglaterra, Dr. Mark Lloyd Jones, na capela de Westminster, pregava lá aqueles sermões expositivos, e ao templo cheio, domingo pela manhã, as galerias lotadas. Hoje a realidade do povo inglês é que os templos estão se fechando. Quer dizer, não tem mais dia e nem senhor. Nós estamos caminhando para isso, porque nós não estamos dando ênfase ao dia do Senhor e nem percebendo o mal que isso está causando à nossa família. Ou seja, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, isso só vai acontecer porque nós não estamos ensinando aos nossos filhos que hoje é o dia do Senhor. E agora o povo americano está sofrendo do mesmo problema. Isto é, como diz lá a carta da igreja de Éfeso, esqueceram o primeiro amor. Não, deixa que eu faço, eu sei como é que faz, Deus, fica tranquilo aí que eu já sei como é que a igreja deve funcionar. Aí faz tudo da sua maneira e Deus remove o seu candeeiro, e aí o que acontece? A igreja está esvaziando. Antes, um culto americano normalmente era lotado pela manhã, à noite nem tanto. Hoje não é mais assim. E no começo, no domingo pela manhã, os cultos mais frequentados eram os da manhã. Era a escola bíblica dominical, depois o culto e a igreja lotada. Hoje nós percebemos que a escola bíblica dominical não é mais importante para as pessoas. O que que nós estamos ensinando para os nossos filhos? O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Nós estamos ensinando... Igreja não é importante, Deus não é importante. Isso pode ficar para depois, se você tiver um tempo, como eu faço. E o que o texto está nos chamando a atenção? Tem que ter o dia do Senhor para a nossa comunhão com Ele, para vermos a glória dEle e também para, junto com a igreja, exercitarmos a comunhão para desfrutarmos do resultado de pertencer a um povo especial que é a igreja de Cristo Jesus. Porque o que é a igreja hoje? Ah, o corpo de Cristo, a gente até romantiza e tal. Mas eu preciso definir a igreja à luz daquilo que é a experiência minha. A igreja deveria ser uma comunidade terapêutica, um lugar onde eu viria e me sentiria bem e encontraria refrigério para a minha alma, porque eu traria um problema no coração, mas compartilhava com o irmão, aí ele chegava para mim, conversava comigo, me ajudava, aí eu teria comunhão com os meus irmãos, então os problemas fluiriam. Então, a semana inteira de trabalho cansativo, de repente eu teria ali com a minha igreja, eu saía revigorado para uma nova semana de trabalho, e a minha fé fortalecida, e meus filhos no caminho do Senhor. Eu entendo com isso que nós precisamos repensar um pouquinho sobre o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor para você? É só o domingo? E se você tiver disposição, eu entendo que a gente precisa redescobrir os valores dos mandamentos. E redescobrir é fazer a coisa voltar como era antes. Vamos priorizar as coisas de Deus, o dia do Senhor. Vamos vir à igreja, vamos trazer os nossos filhos, os homens que são os pastores dos seus lares. Hoje é o dia do Senhor. Hoje, a irmã Oscarina estava falando comigo, agora, no dia de domingo, não tem televisão, raramente. Muito raramente, a gente está acabando com isso. E nós queremos que o domingo seja de fato o dia do Senhor. Eu já há algum tempo atrás já não jogo futebol domingo. Nem me chame que eu não vou. A rapaziada, pastor, como é que eu não vou dizer que é pecado, mas também não vou. Hoje eu até diria, ó, eu não vou porque é pecado mesmo. Porque trocar Deus pelo futebol não dá certo. Porque na verdade é isso que a gente está fazendo. Não gosto de assistir jogos domingo. Porque aí fico torcendo para o Palmeiras e o Palmeiras só perde. Aí eu venho para a igreja invocada, aí chega na hora de pregar, prego tudo bagunçado. Não está certo. E a gente pensa que essas coisas não influenciam a gente, mas influenciam. Não é só o futebol e o seu time que perde que influencia você, não. Mas você vai para a praia, lá está lá para o dia, você fica todo vermelho. Vem para a igreja, aqui você está todo incomodado porque está com as costas ardendo, porque fiquei na praia o dia inteiro. Domingo não é dia de praia, é o dia do Senhor. Não quer dizer que você não possa dar uma caminhada na praia passando e tal, mas é o dia do Senhor, você não pode esquecer disso. A prioridade tem que ser aqui, é estar aqui. A gente precisa resgatar isso. A gente precisa eu vou fazer a comida às mulheres no sábado, deixar tudo mais ou menos preparado. Domingo eu quero estar na escola bíblica dominical, domingo eu quero aprender a palavra do Senhor, e é o dia do Senhor, domingo. Domingo é o dia que a gente tem que... Não dá mais para fazer essas programações. Vamos fazer evangelismo domingo? Não dá porque... Ah, não dá porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Nós já tentamos fazer, vem meia dúzia de pessoas. Não dá mais. Antigamente era a maioria da igreja vinha. Com isso tudo eu quero dizer para você que se a gente não separar o dia do Senhor, o único que vai sofrer com isso é você e eu e a sua família e a minha. Porque eu não verei a glória de Deus a partir da própria criação de Deus, porque eu não tenho tempo. Eu penso que descansar e dormir, não, domingo eu vou dormir até meio-dia. E aí dorme até às 3. Eu não vou ter comunhão com Deus, lembrar que Ele quer ter um relacionamento comigo, e não vou ter comunhão com a minha igreja. E talvez por isso as pessoas têm sofrido tanto de enfermidades da alma, porque não têm descansado. Eu quero lembrar novamente, Deus não descansou e determinou o dia de descanso para Ele, mas para o nosso bem. Por isso que o sábado, o dia do Senhor, é o melhor de todos os dias, porque é o dia do Senhor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de verdade que nós pudéssemos ser uma igreja diferente, isto é, tivéssemos a coragem de voltar aos princípios, porque valores eles não mudam. E esse é um valor determinado por Deus. Os valores não mudam. E se a gente muda os valores, nós vamos mudar tudo aquilo para qual aquele valor foi determinado. E esses valores que a gente está determinando é para o bem da família, então a família está sofrendo. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe a nossa família. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e nosso Pai, eu quero render-te graças porque o Senhor nos abençoou com o dia do Senhor, dia separado para Ti, para que nós tivéssemos uma profunda comunhão contigo, para que nós pudéssemos ver a Tua glória a partir da criação, ter tempo para refletir. Também é o momento em que nós desfrutamos do Teu amor a partir da Tua igreja. Pai bendito, eu não sei qual é o futuro da igreja, mas se continuarmos da forma como estamos, sem dar importância àquilo que é importante para o Senhor, isto é, guardar o dia do Senhor, eu imagino que não vai demorar muito, a fé das pessoas esfriarão de tal forma, como já está escrito na Tua palavra, que eles não virão mais à Tua casa e não existirá mais dia do Senhor, porque não haverá mais um Senhor em seus corações. Pai, nos abençoe, de modo que a gente possa repensar esses valores e determinar que domingo é dia do Senhor. Que seja assim, Deus bendito. Eu oro humildemente em nome de Jesus. Amém.